Agora no Mundo Sertanejo, ao som da viola, ao som da viola. Por toda a cidade, curtindo saudade, tô por aí. No último volume, o som do carro, um gole de cerveja, um cigarro, olhar perdido em alta madrugada, tô por aí. Pra onde ir? Pra quem sorri, em cada esquina aumenta minha solidão, meu desejo procurando outra emoção, tô por aí, vou por aí, eu morro de amor por ela e ela nem aí. Saudade rasgando o peito, pra onde ir? Eu morro de amor por ela e ela nem aí, ela nem aí. Noite fria, madrugada, tô por aí, vou por aí. Aumenta minha solidão, meu desejo procurando outra emoção, vou por aí, eu morro de amor por ela e ela nem aí. Saudade rasgando o peito, pra onde eu morro de amor por ela e ela nem aí, ela nem aí. Noite fria, madrugada, tô por aí, vou por aí. Pra onde ir? Vou por aí. Estamos apresentando Mundo Sertanejo com Diego Valadares. Voltamos a apresentar Mundo Sertanejo. Já estamos de volta ao Mundo Sertanejo, está no ar meu amigo Leandro Simões, aí da Rádio Caieiras, em São Paulo, né? Em Caieiras, São Paulo. Ele disse que a rádio é o primeiro lugar no coração de todo mundo, né? Um abraço, Leandro Simões, sempre interagindo comigo no Facebook. Muito obrigado, viu, Leandro Simões. Meu amigo Bira, da Rádio Guaraí Esportes.com, no Guaraí do Tocantins, exibindo nosso programa com muito sucesso. Um beijo para todos vocês, amigos, ouvintes aí de Guaraí no Tocantins. A Janice Reis, a Fanny Salles, os seus papais, aí a Zirene Rodrigues, todos vocês, amigos de Taiobeiras, Minas Gerais, ouvintes da Cidade FM. Um abraço, muito obrigado pelo carinho. Os amigos da Rádio Destaque FM de Santana Vargem, próxima Boa Esperança, Estadão de Minas Gerais, a todos vocês de Boa Esperança, um abraço, muito obrigado, viu? o meu amigo Ronilson, da Rádio Adustina FM, da cidade de Adustina, na Bahia também, exibindo nosso programa. Pedro Paulo e Matheus cantam Aô, Trembão! Aô! Ó o pulinho, hein? Ó o pulinho! De pilão, tenho uns 70, 60 quilos de tentação. Short mini blusa, lisnove a blusa de ser gostosa. Ela é toda boa, ela é a patroa, ela é poderosa. Ela é toda boa, ela é a patroa, ela é poderosa. Cadê o farol? Como é que é? Oh, mulher, cê me mata. Vamos lá. Se ela tá de costas, se tá de frente, não tem depê. Ela faz marido perto da esposa, fica sem jeito. Eu não sou doutor, mas esse remédio. Aí, Pedro Paulo e Matheus cantaram bonito pra vocês. Essa moda é boa, né? Boa pra dançar. Aê, meu amigo J. Oliveira, da Satélite FM em Piranhas. Minha querida Sirlene, sua mamãe, Dona Benedita. Todos nossos queridos ouvintes. Aí, meu amigo Adriano Vieira. Adriano Vieira, de Timóteo, Minas Gerais. Rádio Dinâmica FM. Adriano, muito obrigado, viu? Os CDs estão indo pra você, tá bom, meu irmão? Pra você tocar aí, sortear pros seus ouvintes, os CDs de Diego Valadares. Aí, Timóteo, Minas Gerais, onde estaremos fazendo show brevemente. Ouvintes da Dinâmica FM, um beijo pra vocês, muito obrigado, viu? Meu amigo Valderlino Miguel, da Rádio Rainha da Paz, em Licínia, Minas Gerais. Os locutores Pedro Martins, Suzana Andrade, Mazarope, o Valdir Silva, o César Andrade, todos da diretoria, todos os ouvintes. Muito obrigado, viu? Valderlino Miguel e todos da equipe da Rádio Rainha da Paz em Licínia, Estadão de Minas Gerais. Um abraço, meu amigo Juraci Pereira, Cida Vieira, todos vocês, amigos de Abadiânia, ouvintes da Capivari FM. Valeu, Aleir Cabra Danado. Um abraço a todos vocês. Valeu, Anito Biteca, o meu amigo, todos vocês aí, o Ronaldo, Osman, o MacGyver, o João Camargo, todos vocês da Capivari FM, o nosso abraço. E claro, todos os ouvintes, Juraci Pereira, aí com a Paula Araújo na rua Joaquim Alves, né? Vendendo muito calçado, pro Brasil inteiro. Valeu, Juraci Pereira, cabra danado. Um abraço a todos vocês da Cidade FM, de Castelo dos Sonhos. Valeu, Douglas Araújo, Cristine, Márcio, todo mundo aí da Cidade FM, de Castelo dos Sonhos. Foi na manhã em que eu te encontrei, quando a brisa tocava tua doce pele, teus olhos tristes que eu adorei ver, na noite em que eu te amei. Quando em silêncio por fim te beijei, senti lá dentro nascer esse amor azul. Olho que céu em você posso ver, a estrela que eu sempre sonhei. Esse amor é azul como o mar azul, como no coração uma doce ilusão. Azul como a lágrima quando apertão, tão puro e tão azul que entra no coração. E esse amor é azul como o mar azul, como o azul do céu que ilumina a paixão. Azul como a estrela do meu coração. coração, uma estrela azul que me enche de amor. Como um milagre que tanto esperei, é a garota que eu sempre sonhei azul. Tua inocência que eu quero entender, seu príncipe azul eu serei. São mil loucuras de amor com você, raio de lua será para mim azul. E como a chuva pintada de azul, sempre será só você. E esse amor é azul como o mar azul, como no coração uma doce ilusão. Azul como a lágrima quando há perdão, tão puro e tão azul que entra no coração. E esse amor é azul como o mar azul, como o azul do céu que ilumina a paixão. Azul como a estrela do meu coração, uma estrela azul que me enche de amor. Esse amor é azul como o mar azul, como no coração uma doce ilusão. Azul como a lágrima quando há perdão, tão puro e tão azul que entra no coração. E esse amor é azul como o mar azul, como o azul do céu que ilumina a paixão. Azul como a estrela do meu coração, uma estrela azul. Muito bem, meu amigo Valonir Fernandes aí de Castelo dos Sonhos. Essa moda é boa, né? Eita, brega bacana. Vai estourar no Brasil inteiro. Isso dependendo da gente aqui do mundo sertanejo, já é sucesso, né? Aí, meu amigo Zé dos Passos, Zé dos Passos, da Beira Rio FM de São Francisco, Estadão de Minas Gerais. Um abraço, Zé dos Passos, todos da equipe aí e os ouvintes, né, dessa linda cidade de São Francisco, Minas Gerais. Meu amigo Adilson do Vale, em Caçapava, os amigos da Rádio Cultura Sertaneja. Valeu, Adilson do Vale, sempre interagindo comigo no Facebook. Um abraço, muito obrigado, viu? Um abraço a todos vocês. Quem canta bonito agora? Israel Novaes. Vó, tô estourado. Ei, vó, o seu neto estourou, hein? Alô, vó! Vó, tô estourado, vó, tô estourado, é mulherada, eu tô largado. Vó, tô estourado, vó, tô estourado, vó, tô estourado, e meu avô é o culpado. Quem me teve foi minha mãe, quem me criou foi minha avó. Só, desde pequeno eu ouvi ela falar: meu filho estude para um dia se formar. Já tinha o meu louco contrato da minha avó: meu filho, faça o que é melhor. Escute agora o conselho que eu vou lhe dar: não tem nada do mundo melhor do que farriar. 18 anos não queria nem saber, só beber, curtir, farriar. E quando eu chego logo eu boto é pra adorar. Eu vou descendo agachado e hoje tá fim de semana. Fazer o quê? Beber com chifarria. E minha avó todo tempo me ligar. Eu tava na sueira, não dava pra escutar. Alô, vó, tô estourado. Vó, tô estourado. Vó, tô estourado. É mulherada, eu tô largado. Vó, tô estourado. Vó, tô estourado. Vó, tô estourado. E meu avô é o culpado. Foi minha mãe quem me criou, foi minha avó. Ela não me deixou só. Desde pequeno eu ouvi ela falar: meu filho estude para um dia se formar. Já tinha o meu contrato da minha avó: meu filho, faça o que é melhor. Escute agora o conselho que eu vou lhe dar. Não tem nada do mundo melhor do que farriar. 18 anos não queria nem saber. Só beber, curtir farriar. E quando eu chego logo eu boto é pra torar. Eu ando sendo uma caixa de hoje pra fim de semana. Fazer o quê? Beber, curtir farriar. E a minha avó todo tempo a me ligar. Eu tava na zoeira, não dava pra escutar. Alô, vó, tô estourado. Vó, tô estourado. Vó, tô estourado. É mulher. Estamos apresentando Mundo Sertanejo. No Canal 2 queremos que comece bem o seu dia de trabalho e por isso deixamos-lo em alto astral de segunda a sexta, das 5 às 6 da manhã. Gaspar de Sousa traz-lhe as notícias que fazem manchete no Brasil e no mundo, curiosidades, a mensagem do dia, um conselho, uma palavra amiga e, claro, um grande sorriso que o há de acompanhar todo o restante dia. Fique connosco e comece bem os seus dias de trabalho com o Canal 2. Alto Astral, das 5 às 6 da manhã, com Gaspar de Sousa, o Canal 2 da Antena Web. Os dias no Canal 2 amanhecem com Ligação Nacional, um programa com uma duração de 60 minutos. E durante este tempo, Edelson Moura aborda as questões que preocupam o Brasil. Um programa feito do Brasil para o Brasil, mas que interessa a todo mundo. Conheça o que faz o dia-a-dia do país com mais falantes do português em todo o mundo. Edelson Moura apresenta Ligação Nacional. De segunda a sexta, entre as 8 e as 9 da manhã, no Canal 2 da Antena Web. Espetáculo, de terça a sexta-feira, a partir das 22 horas, no Canal 2 da Antena Web. Notícia de última hora, cientistas acabaram de descobrir um novo planeta. Chamaram-no de Planeta Hintz por ter dimensões e atmosfera muito parecidas com a Terra. O planeta é habitado por estrelas do mundo da música. Planeta Hits, onde os ouvintes se encontram com as suas músicas preferidas. De segunda a sexta, às 5 da tarde, no Canal 2 da Antena Web. De segunda a sábado, da meia-noite às 3 da manhã, o Canal 2 dá-lhe uma oportunidade para revitalizar o corpo e a mente. Serenamente. Um espaço radiofónico com 3 horas de duração, composto por música calma para relaxar, para sonhar, para serenar. Serenamente. Da meia-noite às 3 da manhã, de segunda a sábado, no Canal 2 da Antena Web. Voltamos com Mundo Sertanejo. Apresentação, Diego Valadares. Vamos em frente, Mundo Sertanejo está no ar, minha querida Marli Santos, em Guarapari. Ela é de Brasília, né? Porém, sempre passa uma temporada em Guarapari. Marli Santos é minha amiga, minha irmãzona, sempre divulgando Diego Valadares, outros artistas também. aí na, no Facebook, e a partir de agora formalizando uma parceria com a Paula Araújo Calçados, aí pro Brasil inteiro, aí Marli Santos, visionária, mulher inteligente e uma super amiga, né? Amiga da Vânia Rocha, hein? É. Vânia Rocha, um beijo pra você, viu? O Nicésio, o Raimundo, a Marta, todos vocês, amigos ouvintes aí de Pouso Alegre, meu amigo Neymar, os seus papais, né? Muito obrigado a todos vocês pela audiência fantástica. Zé Ricardo e Thiago cantam Pode ou Não Pode? Agora sou eu quem mando, agora eu que decido. O que pode ou não pode, ha! Deixa comigo, beija na boca, pode. Fazer gostoso, pode. E se apaixonar, não pode, não pode, não pode. Tirar a roupa, pode. Morder o pescoço, pode. E ligar outro dia, não pode, não pode, não pode. Dar presente, pode. Fazer surpresa, pode. E se for aliança, não pode, não pode, não pode. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Pode ou não pode, eu que decido, meu amor. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. O que pode ou não pode, eu que decido, meu amor. Ô Zé, que negócio é este? Pode ou não pode, rapaz? Ei, Thiaguinho, os gordinhos tá estourado. Agora é nós que decide esse trem. Me conta aí, Zé, como é que é essa história? É assim, Thiaguinho, ó. Agora sou eu quem mando, agora eu que decido. O que pode ou não pode, ah! Deixa comigo, beija na boca, pode. Fazer gostoso, pode. E se apaixonar, não pode, não pode, não pode. Tirar a roupa, pode. Morder o pescoço, pode. E ligar outro dia, não pode, não pode, não pode. Na presente, pode. Fazer surpresa, pode. E se for aliança, não pode, não pode, não pode. Oh, oh, oh, oh, oh. O que pode ou não pode, que decida o meu amor. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. O que pode ou não pode, que decida o meu amor. É, turbinada. Pode. E beijar no banheiro. Pode. E namorar com você. Não pode, não pode, não pode. Fazer loucura. Pode. E não perder. Isso pode. Postar foto na internet. Não pode, não pode, não pode. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. O que pode ou não pode, que decida o meu amor. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. O que pode ou não pode, eu que decido, meu amor. Aí, muito bem, moda boa, né? Zé Ricardo e Thiago, pode ou não pode? A pedidos, né, da minha querida Márcia Farias, em Santa Luzia do Paruá, Estadão do Maranhão. Patrícia Maiara, os seus papais. Aê, Das Neves, Santana, todo mundo, né? Um abraço, meu amigo Matheus Freitas, de Fortaleza de Minas, os amigos da Rádio Difusora FM, exibindo o nosso programa com muito sucesso. Valeu, Matheus Freitas, cabra danado. Obrigado pela parceria, tá, meu irmão? Um abraço a todos vocês, ouvintes, aí da Difusora FM, em Fortaleza de Minas. O amigo Clécio Silva, da Rádio Viola Universitária de Maringá, no Paraná também, exibido no Mundo Sertanejo. Meu amigo Ricardo Silva, da Rádio Canoa Grande FM, de Guaraçu, também do Paraná. Um abraço a todos vocês, muito obrigado, viu? Aí de Guaraçu, no Paraná, ouvintes da Canoa Grande FM. A dona Júlia, mãe do meu amigo Gilmar Souza, aí em Simolândia, Estadão de Goiás, próximo a Iaciara, onde nós temos também a Nova Dimensão FM, exibindo o nosso programa. Muito obrigado, viu? Valeu, Gilmar Souza, os amigos da Rádio Líder FM de Simolândia, programa todos os dias às 5 horas da manhã. Meu primo, João Farias, que é policial aí na cidade, né? É pertinho de Alvorada do Norte, aquela região ali. Nosso programa, audiência fantástica. Um abraço, viu, Gilmar Souza, todos da equipe da Líder FM em Simolândia, Estadão de Goiás, exibindo o Mundo Sertanejo. Agora vamos ouvir este coral que canta bonito, canta e encanta, né? Não é à toa que o nome do coral é Cantos e Encantos, né? Um beijo para Dona Odete em Guarapari, todos os componentes deste coral que é realmente maravilhoso, canta bonito. Nós tocamos aqui, os ouvintes gostaram e já pediram. Um abraço, o maestro do coral, o meu amigo Idarley Carletti, né? Inarley Carletti, que é maestro do coral Cantos em Cantos, em Guarapari. Eles vão interpretar para vocês com muita técnica, muita sabedoria, muito brilhantismo, a música Como é Grande o Meu Amor por Você. É com vocês. Que interpretação lindíssima, né, do coral Cantos em Cantos, a essa canção que o povo brasileiro ama. Roberto Carlos é simplesmente o rei da nossa música, né? Adão da Silva Neto, em Sampaio, Tocantins, um abraço a todos vocês, amigos, aí da Rádio Natureza FM. Aê, Zé Edmar, todos nossos amigos da Natureza FM, exibindo o mundo sertanejo, todos os nossos ouvintes, muito obrigado aí de Sampaio, no Tocantins, onde provavelmente estarei fazendo um show brevemente, viu? Muito obrigado. E dia 10 de agosto, estarei em Sítio Novo, Maranhão, fazendo um belo show para os papais, Diego Valadares, em Sítio Novo, Maranhão. Um abraço a todos vocês, amigos de Imperatriz, Porto Franco, todos da região aí. Vamos prestigiar o nosso show, tá bom? Estaremos aí no Parque de Vaquejada, deixa eu ver aqui, Protásio José Marinho, em Sítio Novo, né? Vai ser uma festa muito bonita, muita gente bonita. Vamos cantar, vamos dançar juntos em Sítio Novo, no Parque de Vaquejada, José... Protásio José Marinho, perdão, viu? Em Sítio Novo. Todo mundo, dia 10 de agosto, vai ser bom demais. Estaremos juntos.

Eu já fiz de tudo pra te convencer. Mandei rosas vermelhas lindas pra você. Falei de amor. Fiz uma canção. A lua se foi e nem vi o sol chegar. Acreditei que o tempo não ia passar. Foi ilusão. Enquanto houver razões eu não vou desistir. Se for pra eu chorar, quero chorar por ti. Porque não te esqueço. Esperar, passe o tempo que for. Deixe bem guardado esse nosso amor. Sei que eu te mereço. Eu vou deixar você voar, bater as suas asas pra longe de mim. Mas só pra ver você voltar e toda arrependida me dizer: amor, te quero sim. Eu vou deixar você voar, bater as suas asas pra longe de mim. Mas só pra ver você voltar e toda arrependida me dizer: amor, te quero sim. E eu já fiz de tudo pra te convencer. Mandei rosas vermelhas lindas pra você. Falei de amor. Fiz uma canção. A lua se foi e nem vi o sol ao chegar. Acreditei que o tempo não ia passar. Foi ilusão. Enquanto houver razões eu não vou desistir. Se for pra eu chorar, quero chorar por ti. Porque não te esqueço. Esperar, passe o tempo que for. Deixe bem guardado esse nosso amor. Sei que eu te mereço. Assim, assim. Eu vou deixar você voar, bater as suas asas pra longe de mim. Mas só pra ver você voltar e toda arrependida me dizer: amor, te quero sim. Eu vou deixar você voar, bater as suas asas pra longe de mim. Muito bem, muito bem. Mundo Sertanejo está no ar. Um abraço a todos vocês, amigos de Cuiabá, ouvintes da ABC Shalom. Aí, minha amiga Mira Teixeira, todos vocês de Cuiabá, ouvindo nosso programa aí pela ABC Shalom, Alan Sérgio e todos da equipe, né? Um abraço, amigos da Rádio Beleza FM, na Candangolândia, Distrito Federal também, exibindo o nosso programa. Valeu, Luiz Rogério e Gilson, todos da equipe. William Júnior, meu amigo William Júnior, diretor da Rádio Cidade FM, município de Itaiangá, no Mato Grosso, também exibindo o nosso programa. Valeu, William Júnior, todos da equipe, os locutores, programadores, muito obrigado, viu? Exibindo o nosso mundo sertanejo. Vou cantar para vocês essa música, uma das preferidas aí do meu amigo Zé dos Passos, da Conceição, de todos os ouvintes da Beira Rio FM, São Francisco, Minas Gerais. Canta, Diego Valadares, essa moda é apaixonada demais. Angústia. Quando a noite chega, vem o abandono. Deito em minha cama, mas não tenho sono. Acendo um cigarro, sento no sofá. Uma dose de uísque, começo a tomar. Vem a lembrança do teu sorriso no espelho do meu peito. Tento mandar embora esta saudade, mas não tem jeito. Não tem jeito. Não tem jeito. Não tem jeito. você, mais uma noite sem dormir. Lágrimas, angústia, desespero, sem teu cheiro, sem ter você aqui. Vem a lembrança do teu sorriso no espelho do meu peito. Mandar embora esta saudade, mas não tem jeito, não tem jeito, não tem jeito, não tem jeito. E assim mais uma noite sem você, mais uma noite sem dormir. Lágrimas, angústia, desespero, sem teu cheiro, sem ter você aqui. Sem teu cheiro, sem ter você aqui. Muito bem, cantei pra vocês essa música que é simplesmente demais. Romântica, apaixonada, foi pros apaixonados, né? Meu querido Marcelo Pereira Silva, em Nova União Cotriguaçu. Quase não saiu, né? Nova União Cotriguaçu. Um abraço a todos vocês da rádio Raio de Luz FM exibindo o nosso programa. Valeu, Marcelo Pereira Silva, todos vocês da Raio de Luz FM exibindo o nosso programa em Nova União Cotriguaçu, Mato Grosso. Muito obrigado pela parceria de vocês, viu? Vamos ficando por aqui. Amanhã estaremos de volta com mais um programaço Mundo Sertanejo. Fernando e Sorocaba cantam Madrid. Tchau, Brasil. Fiquem com Deus. Saudade, amor. Estou sabendo que aí na Espanha tudo é lindo. Você me deixou e aqui dentro meu coração ficou partido. Nessa cidade não vou mais sorrir. Que bom seria se São Paulo fosse do lado de Madrid. Yeah. Oh, no quiero más mi corazón. Tá doendo aqui na solidão. Pra São Paulo ou eu vou pra Madrid? Palmas pro meu parceiro Fernando. Que saudade, amor. Volta logo pro hemisfério sul do mundo. ficar sem você. E mostrou o quanto é bom estarmos juntos. Sonho tão lindo é ter você aqui. Aqui. Que bom seria se São Paulo fosse do lado de Madrid. Yeah, yeah. Whoa. Tá doendo aqui na solidão. No puedo mas vivir sin ti. Volta logo pra São Paulo ou eu vou pra Madrid. Doendo aqui na solidão. No puedo mas vivir sin ti. Volta logo pra São Paulo ou eu vou pra Madrid. No puedo mas mi coração. Tá doendo aqui na solidão. No puedo mas vivir sin ti. Volta logo pra São Paulo ou eu vou pra Madrid. Você acabou de ouvir Mundo Sertanejo. Não perca o nosso próximo programa.